Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando no seu rádio. O melhor programa de música sertaneja levando até você o melhor do sertanejão de segunda a sexta-feira aqui na sua rádio preferida. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos nessa quarta-feira maravilhosa. Hoje, dia 13 do mês de julho do ano de 2016. Você que tá aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na internet, aonde você estiver ouvindo o Central do Sertanejo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o sertanejo agora, né, gente, tá sendo dominado aí pela mulherada. E eu tava vendo uma reportagem aí falando a respeito do lançamento da Maiara, da Maraísa e também da Marília Mendonça, que no início a gravadora não estava apostando muito não, né? Elas que já são compositoras aí, já fizeram um grande sucesso, inclusive a música Na Hora da Raiva, do Henrique Juliano, é da Maiara e da Maraísa. Olha que coisa maravilhosa, gente. E esse sertanejão também tá dominando aqui o nosso Central de Sertanejo, as vozes femininas passando por aqui, fazendo aquele sucesso total. E para começar o nosso Central de Sertanejo dessa quarta-feira, eu tô trazendo para você nada mais, nada menos que as duas meninas que estão arrebentando os corações de todos os homens pelo Brasil, né, gente? Maiara e Maraísa arrebentando aqui no Central do Sertanejo, começando a nossa quarta-feira. Tudo de bom pra você. Ótima quarta-feira. É Central do Sertanejo. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah. No fundo sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah, yeah, yeah. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Central do Sertanejo. Na primeira vez que a gente ficou, nosso combinado era só fazer e não falar de amor. Não se apegar me parecia certo, nenhum de nós queria o amor por perto. E voou, voou, voou, voou. Mas a segunda vez o coração voou, voou, voou, voou. Aquele nosso plano de evitar o amor acabou. E bateu saudade daquele dia, nós dois na cama, pura magia. Virou amor, bateu saudade, eu vim dizer, tô te querendo, me leva pra você, me leva amor, oh, oh, oh, me leva amor, oh, oh, oh. Na primeira vez que a gente ficou, nosso combinado era só fazer e não falar de amor. Não se apegar me parecia certo, nenhum de nós queria o amor por perto. E voou, voou, voou, voou. Mas a segunda vez o coração voou, voou, voou, voou. E aquele nosso plano de evitar o amor acabou. E bateu saudade daquele dia, nós dois na cama, pura magia. Virou amor, e bateu saudade, eu vim dizer, tô te querendo, me leva pra você, me leva amor, e bateu saudade daquele dia, nós dois na cama, pura magia. Virou amor, e bateu saudade, eu vim dizer, tô te querendo, me leva pra você, me leva amor, oh, oh, oh, oh. Me leva amor, oh, oh, oh, oh. Me leva amor. Central do Sertanejo. Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Tá na cara que não te esqueci. A saída um casal se beijando na rua. Até pareceu nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei. Eu o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar, esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, percebi que tava melhor do que eu. Esse beijo que deu nele cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo, cê vai beijando, eu vou bebendo. Até assustei, e o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar, esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, percebi que tava melhor do que eu. Esse beijo que deu nele cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. Foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu. Esse beijo que deu nele cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo, cê vai beijando, eu vou bebendo. Cê vai beijando, eu vou bebendo. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, oh, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei que não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Segura, Zezé de Camargo e Luciano. Deixa com nós, João Bosco e Vinícius. O bicho vai pegar. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. João Bosco e Vinícius e Zezé de Camargo e Luciano, me leva pra casa. É sucesso, gente. É Central do Sertanejo, um programa que é feito com todo amor e carinho aqui pela equipe da Central da Mídia e, é claro, pelo seu amigo Silvio Ferraz, que estou aqui no estúdio, né? E você aí do outro lado curtindo Central do Sertanejo. Bom demais, né? E é bom demais mesmo saber que você tá aí ouvindo a gente, né? Liderando a audiência, o Central do Sertanejo nessa quarta-feira, 13 de julho. Olha, gente, tem mais música passando por aqui. O Central do Sertanejo não pode parar, o melhor do sertanejão, de segunda a sexta-feira aqui na sua rádio. Estou trazendo para vocês agora mais uma da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essa dupla que vem aí desde o início dos anos 90, né? Enriquecendo a música sertaneja com canções maravilhosas e que passam muito aqui no Central do Sertanejo, com certeza. Estão com a música nova, Se For Pra Judiar, tá bombando em todo o Brasil, tá bombando aqui no Central do Sertanejo também. Aumenta esse volume, é a Central do Sertanejo, é Zezé de Camargo e Luciano no ar. Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração,

boteco tá fechando. O garçom já tá mandando a gente embora. Olho no relógio, já é 5 horas. Tô bebendo desde as 9, parece que eu comecei agora. Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco. Ah, uma noite pra mim é pouco. Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco. Ah, uma noite pra mim é pouco. É que hoje é um dia especial. É dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o AFP vai ser no apartamento. Supelo já é dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o AFP vai ser no apartamento. Supelo é dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, é dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o AFP vai ser no apartamento. Super luxo, com espelho, no teto, com hidro, com tudo. O AFP vai ser no apartamento. Super luxo, com espelho, no teto, com hidro, com tudo. O AFP vai ser no apartamento. Super luxo. É Central do Sertanejo, é quarta-feira no seu rádio. Que maravilha, gente. Eu tô indo pro intervalo agora. O sucesso com certeza vai dar um break rapidinho aí, mas já eu tô voltando com muito mais sertanejo, muito mais informações. Tudo pra você que curte aí o Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto. O intervalo é rapidinho. Já tem mais Central do Sertanejo pra você. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quarta-feira. Falei pra você que era rapidinho, né? E foi mesmo. Tô de volta com mais sertanejão pra você nessa quarta-feira, dia 13 de julho. Com certeza, muita animação, muita energia positiva que só a sua rádio preferida tem, né? Vamos abrir mais uma sequência. Vamos ver o que tá chegando pra gente aqui. Tô trazendo a dupla que gravou o seu DVD ao vivo em Recife recentemente. E é um sucesso em todo o Brasil. Tá bombando demais. Todo mundo conhece, e os meninos têm poucos anos de existência, né? Apenas 2 anos e meio fazendo sucesso em todo o Brasil. Tô trazendo pra vocês agora, ao vivo no Central do Sertanejo, Henrique e Juliano. E música bonita, hein? Escuta aí. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivi assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada. Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Recife vai, Recife vai. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada. Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esvaguei no seu olhar, comecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esvaguei no seu olhar, comecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Como? Como a gente fica? Central do Sertanejo. Porque ela é toda perfumada, toda chique, meu bebê. Gosta de Chanel, Louis Vuitton e de Ray-Ban. E agora mesmo é me ver pegando fogo em sua cama. Ela tá louca, amor, dá um veneno. Se você continuar, eu vou ficar querendo. Tá louca, amor, dá um veneno. Com esse tal de ulala, você tá fazendo ulala. Essa noite eu quero mais. Ulalala, ulalala. Uou, uou, dançando e fazendo amor. Eu disse ulalala, ulalala. E vai, essa noite eu quero mais. Ei, meu parceiro, hein? Agora é sua vez de fazer ulalá. Quebra tudo, é comigo. Precisa ser porque ela toda perfumada, toda chique. Gosta de Chanel, Louis Vuitton e de Ray-Ban. Adora mesmo é me ver pegar fogo em sua cama. Ela tá louca, amor, dá um veneno. Se você continuar, eu vou ficar querendo. Tá louca, amor, dá um veneno. Com esse tal de ulala, cê tá fazendo ulalala, ulalala. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Quem não tem o dó, tem que ter o din, din, din, din, din, din, din, din. Quem não tem o dó, tem que ter o din, pra pegar mulher, tem que ter o din. Vai, tchau! Isso é Thiago Brava, estourei de novo, hein? Quem não tem o dó, tem que ter o din, din, din, din, din, din, din. viu? Porque senão fica complicado pegar a mulherada, viu? É, Gustavo Lima, nem tá feio, mas eu vou te dizer uma coisa, escuta aí, ó. Que não tem o dó, tem que ter o dia. Central do Sertanejo. A previsão do tempo diz que hoje à noite vai fazer 3 graus. E amanhã o dia inteiro vai ficar chuvoso, eu vi no jornal. E eu tava pensando, se você não fosse fazer nada, será que você não queria vir aqui pra casa? Eu alugava um filme bom pra gente assistir e aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir. Faz da minha cama a sua cama, da minha vida a sua vida. Faz assim, amor, vem hoje e amanhã, vem todo dia. Faz do meu sorriso, seu sorriso, do meu abraço, seu abrigo. Faz meu coração contente, vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre. Tava pensando, se você não fosse fazer nada, será que você não queria vir aqui pra casa? Oh, eu alugava um filme bom pra gente assistir e aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir. A sua cama, da minha vida, a sua vida. Faz assim, amor, vem hoje e amanhã, vem todo dia. Faz do meu sorriso, seu sorriso, do meu abraço, seu abrigo. Faz meu coração contente, vem hoje e amanhã. Sonrisa, de tu aliento me respiro. Faz meu coração contente, vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre. A previsão do tempo diz que hoje à noite vai fazer 3 graus. É a Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Sucesso, música boa o tempo todo. Gente, uma quarta-feira especial pra você, pra toda a sua família. Olha, tá todo mundo curtindo Central do Sertanejo. É quarta-feira, meiozinho de semana. Olha, a semana tá voando, né, gente? Hoje é dia 13, amanhã dia 14. Já estamos quase chegando aí no meio do mês de julho. E o ano de 2016 tá indo embora, né? Eita! E o Central do Sertanejo sempre com grandes novidades pra você. E agora eu tô trazendo aí uma parceria muito bacana entre duas pessoas novinhas, fresquinhas do mercado, que é o filho do Leonardo, Zé Felipe, e também a querida funkeira Ludmilla. Eita, essa parceria deu certo, hein? E faz muito sucesso aqui no Central de Sertanejo, com certeza. Aumenta! Tá chegando Zé Felipe e Ludmilla, Não Me Toca, no Central do Sertanejo. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava e pedi sua mão, mesmo suspeitando que você diria não. Não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber, porque meu mundo era você. Eu te amei, eu te dei minha vida, fiquei do seu lado e caí no seu mundo de ilusão. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora

central do sertanejo. Tem uma luz do sol que me ilumina. Não existe nada mais que me fascina, que te enxergar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te ver chegar. A pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, qual é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. E às 9 da manhã, se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. O sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te vê chegar. Luan Santana cantada aqui no Central do Sertanejo. Ei, sucesso, gente! Finalizando a nossa quarta-feira, quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Obrigado mesmo, foi bom demais, né? Passar essa quarta-feira juntinho, esse pedacinho, essa uma hora juntinho com vocês, foi bom demais. E vem aí mais um líder de audiência, continue na nossa programação. Amanhã, quinta-feira, dia 14 de julho, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo, aqui na número 1 do seu rádio. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Aquele beijo pra todo mundo e vem aí a saideira. Amanhã tem mais Central do Sertanejo. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% no seu celular. Cansado de ser maltratado, ser trocado por um objeto. Entre a gente o amor esfriou. Nessa casa já não tem mais sexo. Você nunca me dá atenção, nem mesmo quando a gente sai. Na balada, no shopping, no bar, até no motel você pede wi-fi. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% com seu celular. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% por mim, 90% pro seu celular. Aô, mulher, sai desse telefone. É Orkut, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Aê, galera, é muita tecnologia. Porque é bom nada, né? Tô cansado de ser maltratado.